Começando mais um 99 Vidas Bônus, esse podcast extra exclusivo para você que é assinante do 99 Vidas. Seja muito bem-vindo. Eu sou o Júlio de Frita, que é Frita que tá. É Júlio de Frita. Olá, jovens. Bruno tá aqui. Tudo bem, vamos responder perguntas? Pela primeira vez, perguntas do Orelo, hein? Ó. É, você que tá ouvindo esse podcast exclusivamente na Orelo, no Orelo. Será que é Orelo de orelha? Não, né? Você está ouvindo nu? É isso que você tá falando? Pode ser. Desnudo. Pode ser também. Pelado sem roupa, é isso? Vamos lá, perguntinhas. Kevin Oliveira, o nosso webmaster. O nosso rei do front page. Psicopata. Qual foi a última vez que vocês tiveram um momento Nintendo 64? Caraca. Nintendo 64 é aquele momento que você ganha ou você compra algo, assim? Normalmente ganha, né? É, lá foi ganhado. Eu acho que isso ficou pra trás, né? Sinceramente... Evandro, quando tu conseguiu, quando comprou apartamento, tempo foi um pouco assim? Ah, mas foi tanto tempo que nem... E acho que com certeza não teve a ver com videogame, aonde. É, bem longe. É, com videogame não tem mais. Videogame não tem mais, acabou, não tem mais esse... Não é esse tipo de euforia mais, não. O videogame você tem essa euforia como você tem... Não, você é jovem. É, quando você é criança você tem isso com várias coisas, não só o videogame, né? Quando é a primeira vez, né, tudo é uma alegria. Isso, é. Aí você, quando já passou por aquilo, você fica, beleza, deu certo, que bom que deu certo, mas não é a mesma sensação da primeira. Eu acho que momentos eufóricos, descontrolados, de adulto, é tipo num jogo de futebol. Jogo de futebol. Um show. Jogo de futebol e show normalmente são os que eu tenho essa empolgação. Futebol, então, nossa senhora, Fortaleza e Boca Júnior aqui em Fortaleza. Pois é. Eu fiquei tão eufórico que eu perdi minha voz por umas 3 semanas. Caralho. Horrível. Tipo, esse negócio de... Nunca mais. A gente fica empolgado vendo, às vezes, anúncio de jogo que a gente quer muito, um trailer que é muito bom, mas não, naquele nível, essa explosão de euforia, acho que só se for uns negócios tipo isso aí que eu falei. Será que a nossa geração é mais desanimada, hein? Não, eu acho que não, acho que... Tipo assim, hoje em dia, nem a nossa geração, porque a nossa geração é a geração, né, 90, 80, mas a turma hoje em dia, ela é mais desanimada com as coisas? Depende, o que é ser animado? A animação genuína que a gente tinha ali, mano, quando era pivete, entendeu? Acho que pivete continua tendo uma euforia, não tem? Sim, tem, né? As crianças têm, a gente é que é adulto. Ou seja, a euforia está condicionada a você ser criança, tá muito, né? Isso. É, a idade, é o período da vida. Tipo, o primeiro emprego, a pessoa fica, porra, não dorme, fica com a barriga, borboletas no estômago, suando frio, sei lá. E o segundo, a pessoa já tá puto com o capitalismo, com ter que trabalhar isso. Já é uma relação diferente, sabe? Relacionamento, a mesma coisa. Primeira namorada é um rolê. Aí, a partir da segunda, terceira, já é só mais uma namorada. Não, mas tem um negócio também que... O começo desses relacionamentos, normalmente, são um pouquinho empolgantes, assim, né? Sim. Eu acho que o começo de qualquer coisa. Que você tá pisando o pezinho na água ali pra conhecer. Sim. Por exemplo, o próprio Kevin aí que fez a pergunta. Ele mesmo deu feedback pra gente que tava feliz em fazer o projeto 99 porque é alguma coisa que ele gosta e era uma novidade. Sim. Por mais que você, se for olhar o racional do trabalho dele, é um site. O que ele fez foi um site, como mais um monte de sites que ele já tinha feito. É. Mas era pela primeira vez que ele estava trabalhando numa coisa que ele gostava, que partiu dele fazer o projeto, sabe? Então é uma maneira diferente de fazer a mesma abordagem, o mesmo trabalho que a pessoa já conhece, já viveu aquilo. É por isso que a gente busca hobbies, né, mano? Pra fazer, né? Porque... As coisas que antes empolgavam e deixaram de empolgar, e você tem que buscar algumas coisas que possam trazer um pouco dessa empolgação, né? Como o Felipe falou aí, pra quem gosta de futebol e tudo, até mesmo quem gosta muito de futebol e cansou de ir pra, por exemplo, pra estádio. Tem gente que cansou, tem gente que nem vai mais pra estádio. Antigamente nem tinha as transmissões direito, né? Hoje tem transmissão de tudo. Então, basicamente, você pode ver tudo de casa, né? Eu sei que não é a mesma coisa, né? Não, aliás, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Que não é a mesma coisa. É muito diferente. Mas é muito mais cômodo ver de casa, né? É, mas... você tá buscando experiências completamente diferentes. Eu acho que você tá num ou no outro, assim. Às vezes até você ir sozinho pro estádio é uma experiência legal, sabe? Porque, no fim, lá é todo mundo torcedor, né? Tipo assim, eu nunca fui sozinho pro jogo completo. Às vezes já fiquei sozinho no meu setor, assim. Principalmente época de sócio, que a galera tinha sócio de setor diferente. Mas é o que você falou, pô. Aí é todo mundo torce pro a mesmo hora que time. Tá lá, vira a torcida, né? Todo mundo abraça todo mundo, todo mundo canta junto, pula junto. Na hora do gol, né? Você cumprimenta todo mundo, você não sabe nem quem são aquelas pessoas. Isso, exatamente, né? Mas assim, ir totalmente sozinho, tipo assim, porque quando a gente vai pro estádio, geralmente a gente vai mais. quando tem como, né? Vai mais cedo, fica lá um pouco, aquele clima antes do estádio e tal. Tem uma coisa, Felipe, viagem tem um pouquinho disso, de empolgação, assim. E aí, quando chega próximo da viagem, você tá lá e você tá aproveitando, aí é legal, é uma empolgação legal, mas passa também rápido. É muito empolgante, sim, não, com certeza é empolgante, e principalmente lugar que você nunca foi, quando você chega a primeira vez, você fica meio vislumbrado. Um lugar que você sempre quis ir, né, por exemplo. Mas aquele negócio, porque igual ele deu o exemplo do menino do Nintendo 64 aí, aquilo é uma explosão mesmo, né? É tanto que ficou um clássico, né? Aquilo ali. Eu acho que aquilo ali pra hoje é só Nintendo exatamente o 64. Momento de voo. É porque tem gente que nem sabe o que é esse momento, né? Isso aqui é um meme. É um meme, diria que, dos anos 90 ali, né? Foi filmado nos anos 90, o pivete ganhando. E aí ele... Os pais trazem lá a caixa. Aí ele vai abrir com a irmã dele. E aí quando ele abre, é o Nintendo 64. E ele fica empolgado, gritando... Nintendo 64! Oh my God, Nintendo, Nintendo. E aí batendo. E a irmã dele, yes, yes, yes. E aquele pivete ali, ele já tem hoje, pasmem, 39 anos. Caramba. Tô louco. Que doideira, né? O nome dele é Brandon. E a sua irmã, Rachel. O nome mais americano possível. É, Brandon e Rachel, né? Não meu dá, Deus né? do céu, né? O casal dos Estados Unidos. Nintendo 64. Ah, é porque eles voltaram pra fazer uma comercial nova, é isso? Pera aí, deixa eu ver aqui, eu acho. Olha, ele virou, tipo, videomaker e tudo. O João Dita só o Milton Neves, que fim levou. Que fim levou. Quando eles eram pivetinhos, aí eles são adolescentes ainda, né? No Good Morning America de 2006. Eu acho legal ver a galera que foi meme um dia, e aí como eles estão hoje em dia. Tipo, tem uma criancinha que todo mundo usa, né? Que ela meio que olhando pro lado, assim, meio desconfiada e tal. Menininha, lourinha? É a minha lourinha, né? Muito bom isso. Essa aí é lendária. Que bota uma casa pegando fogo no fundo, né? É. Ó, ele fez uma... Ai, tá aqui. Ele fez uma propaganda do Taco Bell. Unboxing something great never gets old. Two helpings of juicy, thick-cut marinated steak inside of a grilled cheesy quesadilla with a side of chips and salsa. The new Steak Double Dia. Unbox it only at Taco Bell. Ah, caraca, ele fizeram a propaganda do Taco Bell. Ele é irmã. Ai, cara, é muito bom. Capitalizando, rapaz. Capitalizando com meme. É tipo voltar o Para Nossa Alegria. Cadê o Para Nossa Alegria? Nossa, eles fizeram propaganda também na época. Eles retornaram, né? Não teve, Evandro? Eu acho que o ano passado teve campanha com eles. Eles até tentaram emplacar o meme antigo, fazendo a versão 2020 deles, do Para Nossa Alegria. É foda. Antigamente eu tinha esse rolê de meme ser muito famoso, né? Hoje em dia é meio qualquer coisa. Exato, Tem um Toguro aqui, ali. E ele dura muito pouco também, né? O Góis ficou um pouco mais de tempo, mas não é... Não é o que era o... Passou, né, o... Passa muito rápido. Como é o dele? Do Rigóis? Fake até esqueci, Nery. Cara. Ah, o Fake Nery, exatamente. Fake Nery. Mas também é tipo uns 2 meses e também não é conhecidaço. Esses caras, Sou Foda, a época que o Cid pautava o que, que era meme na internet brasileira, cara, era bizarro. Hoje em dia não tem mais um distribuidor. Não tem. Pessoa, e o Cid né? pautava e tipo assim, na outra semana essa galera tava na TV, tá ligado? Hoje em dia é trend, né? É TikTok, Instagram, né? É, mas, Twitter, mas fica muito coisas. Na bolha. Não, é. Não tem mais aquele sucesso que tinha antes. É, não tem, hoje em dia, sabe qual é o trend do momento? É aquele dos... Os pais... Como os pais, seus pais dançavam nos anos 80. Eles colocam a música pra tocar mas e aparece os pais. Não tem uma pessoa pra personificar isso daí, né? Exato, exatamente. É que o meme, ele... começou a ser distribuído mais organicamente do que ser uma pessoa que vai divulgar e por isso vai ficar famoso, sabe? É, como era antigamente. Eu tava até conversando com um amigo que, na verdade, essa conversa foi gerada através de um corte do Luigi. O Luigi tava comentando sobre a galera que comenta cultura pop, né? Ele disse assim, pô, pega aí 15 anos atrás, você tinha lá o Jovem Nerd, o Omelete, o Rapadura e mais uns 2-3 sites assim, e era isso. Hoje em dia você tem centenas de milhares aí de pessoas que produzem conteúdo de cultura pop. Era muito centralizado naquela época, né? Hoje é bem distribuído. É até difícil você mensurar. Porque você fala assim, ah, existe esses 10 hoje em dia. E aí você vai descobrir, do nada, um que tem lá 3, 4 milhões de seguidores e você nem sabia. Sim. Antigamente existia uma bolha, mas era uma bolha bem difundida na galera que acessava esse tipo de conteúdo. Hoje tá muito distribuído. É muito difícil você mapear a internet, né? Mas é isso, o sucesso do Nintendo 64. Mais perguntinhas aqui? Rafael Duquenne. Em todos esses anos de internet, vocês já se afetaram por conta de comentários negativos? A ponto de ficar remoendo por dias? Chorar no banho e etc? Ou vocês sempre levaram de boa e se blindam pras negatividades? Qual a chance, cara? Qual a chance de ficar chorando no banheiro, não, Evandro? Sabe, 5 minutos depois que você leu. Bicho, imagina a cena, Evandro. A cena, você no banheiro. Quando você lê, né? Exato, quando lê, o que é raro, cara, depois de um tempo de 99, sei lá, segundo ano, eu já pensei assim, toda semana tem o cara que ama e tem o cara que odeia, então é isso aí. É. Não tem o que fazer, tá ligado? Toda semana é o melhor ou o pior podcast Exato. Já feito na história, né? É tipo... No, antigamente que era bom, o cara antigamente que era bom também sempre... É. Sempre aparece, tal. Cara, é isso aí, a gente... Eu vou dizer que antigamente eu ficava puto porque às vezes eu editava podcasts de madrugada e aí eu postava, tipo assim, 6 horas da manhã. Virei a noite, vou postar. E aí o primeiro comentário é assim, nossa, esperei a semana toda por esse tema, até a próxima semana. Tipo assim, era... E foi isso, né? Tipo assim, esperei a semana inteira por esse tema e foi só isso? Caraca, que tristeza, até a próxima semana. Pulo, né? O famoso pulo. Uhum. Cara, isso me deixava puto, porque eu virei à noite. E aí eu ainda tava ali num processo de como é que se chama? Despressurizar? Como é? Despressurizar. É. Tô fazendo a minha despressurização. Né? Eu tô ainda tirando a adrenalina depois de ter lançado o podcast, editado a noite toda e tudo. E aí ver esse tipo de comentário me incomodava muito. Mas depois chegou um ponto que eu falei assim, ah, cara, foda-se, é isso aí. O nosso papel é produzir, e é fazer o conteúdo, e o que as pessoas vão achar, aí não cabe mais a gente, né? É o público que... E também o que o cara eventualmente acha da gente não é realidade, né? É um recorte de uma... Exato! De uns, sei lá, 2 horas que ele ficou ouvindo a gente na semana e tal. Então não dá pra levar em consideração. É porque eu entendo que o cara, por ouvir há muito tempo, ele cria um nível de intimidade com a nossa voz, né? Com os nossos comentários e tudo. Então ele meio que se sente fazendo parte, assim, de um grupo de amigos. E há uma... isso é muito real, acontece, realmente. Você fica... Você escuta tanto, você assiste tanto. Eu lembro quando a gente assistia, Evandro, o Pânico, ouvia o Pânico da rádio. Sim. Né? Todo dia, né? Se acostumava tanto, a gente até falou do Globo Esporte um dia desse, a gente... Não que a gente se sentisse amigo do Thiago Leifert, mas era a companhia, né? Era a nossa companhia. Aquele momento vira parte do seu dia, né? Exato, exatamente. Querendo ou não, da sua vida também. E isso cria uma certa intimidade de você com aquilo que você consome, né? Então eu entendo completamente as pessoas se apegarem e se importarem muito. E só que tem gente que é muito mais apaixonada por determinadas coisas... E aí quando a gente critica algo ou fala mal de alguma coisa específica, é como se estivesse pegando no calo, né? E aí as pessoas partem pra grosseria. Ao invés de comentar a opinião, comentam sobre a gente. Sim. A gente não tá falando do ouvinte. gente tá falando da coisa. Então o ouvinte, talvez, a ideia seria ele comentar a coisa. Não, caraca, o Jurandir é um escroto porque ele falou mal de Mario Kart. Sabe? Porra. É opinião, caralho, né? Se você não concorda, o que se espera é o quê? É um contra-argumento, né? Vamos conversar, mas as pessoas na internet, elas perdem um pouco desse limite, né? De... É foda porque eu acho que às vezes os dois lados, as pessoas que estão às vezes bravas vão comentar, e às vezes o criador que fica sentido, os dois criam uma noção de que essa relação, essa crítica, né? É um negócio pessoal. É. Tipo assim, se eu não gostei de alguma coisa, eu não tô atacando pessoalmente quem gostou. E eu não deveria também tomar qualquer crítica que a pessoa faça pra mim, por mais pesada que ela seja, como algo pessoal, porque essa pessoa também não me conhece. Sim. Da forma como que ela acha que me conhece. Por mais que a gente tenha uma conexão e ela me conheça muito do ponto de vista desse assunto, desse tipo de conversa, né, desse tipo de nosso trabalho, mas não é uma coisa pessoal, sacou? Eu acho que quando é sobre aspectos muito subjetivos do trabalho que a gente faz aqui, não dá pra levar muito a sério, no sentido de levar pro pessoal. Você pode levar a sério críticas, você tem que levar a sério críticas, na verdade. É. Mas não pra esse lado, né? Eu lembro que o Bruno, Felipe, no começo do 99 Vidas... Ele respondia muito, né? O Bruno respondia ferreamente, né? Muito não, ele respondia todos. É. E às vezes respondia, né, o Evandro, com o usuário do 99 Sim, Vidas... Que era um símbolozinho do Atari na época. Da Atari, exatamente. É, mas era uma postura porque a gente tá mexendo com paixões, né? Videogame é uma paixão da galera, assim como cinema, assim como música. A galera é muito apaixonada, então a pessoa se sente genuinamente ofendido quando você Sim. fala mal de algo que a pessoa gosta, né? Então ela responde também de forma apaixonada, né? Só que isso foi mudando com o tempo, sabe? Começaram a aparecer as grosserias, os xingamentos pra gente em si, né? E aí fica complicado, não tem diálogo, né? Não tem diálogo quando a pessoa já chega dizendo assim, o Juras é um escroto, o Evandro é um merda, o Felipe não sei o que, sabe? Não tem qual diálogo que eu vou desenvolver com uma pessoa dessa? Não tem conversa, né? E aí o que é que a gente acaba fazendo com o tempo? Você passa a não querer mais ver os comentários. E aí a maioria acaba sendo punida pelo comentário de algumas pessoas, infelizmente, sabe? Então é algo que, por um tempo, chega a atrapalhar e é saudável, às vezes, você dar uma afastada. Tipo, eu produzo conteúdo pro YouTube, eu não leio o comentário do YouTube. Nenhum. Provavelmente vai ter... É o que eu falei, tem muita gente burra também, mano. Aí é muito desesperador. É porque pega muito paraquedista que nem é seu Sim. público. Sim, e você fica querendo procurar razão. E é o que eu falei, às vezes a galera é só burra, tá ligado? Ai, o Jurandir... Tinha que ser o esquerdista do Jurandir. Isso. Tipo, é. O assunto nem é política, tá ligado? Não, tipo o Lodi, mano. A galera pega uma raiva do Lodi. O Lodi é um cara extremamente gente boa, conversa fácil... Mas, por ele desenvolver um projeto em que o viés é muito isso, mano. É muito de esquerda, e aí ele sempre tá conversando sobre algumas pautas e tudo mais, o pessoal pega a pilha, caralho. Se você baixar um pouco a guarda, mano, você escuta de boas, sabe? De boas. É, o pessoal leva tudo muito a sério, né? Demais. Você tá conversando, mano. A gente tá conversando sobre nostalgia e videogame, Evandro, e o pessoal levando a ferro e fogo, como se a gente tivesse palestrando, caralho. O load que você deu aí, o claramente esquerdola, assim como a maioria aqui. E aí o cara é direitola. Normal, ele pode ter o espectro político que ele quiser. Só que o cara, pelo Load ser direitola, ele automaticamente tudo que o Load fala é merda. Eu não quero nem ouvir, né? Lá vem, tinha que ser esse Load falando merda. Não sei porque os caras dão espaço pra esse Load, Anana. Mano, tipo assim, tá ligado? O cara só tem outros valores políticos diferentes do seu, sabe? É impossível que tudo que ele fala seja merda. E tem uma galera que age assim. Tudo que o Load fala é bosta. Afinal, é o Load falando, tá ligado? Isso é uma doideira, bicho. Mas é engraçado, porque os comentários, eles são diferentes. Os comentários que vão pro nosso site, eles têm um tom. Os comentários do Spotify têm um outro tom, completamente diferente. E a gente pega muito paraquedista no Spotify, né? O pessoal tá descobrindo o podcast por lá. E aí eles vêm assim, ai, nossa, 20 minutos pra começar o assunto do programa. Caraca, maluco. Sempre foi assim, né? 15 anos de podcast, é desse jeito, desde tá sempre. Tá no lucro, tem dia que é 40, amigão. É, pior que é mesmo. Só 20 minutos, a gente tá... 20 tá suado. Mais, né? O cara ouvia no começo, 99 vidas, aí era 2 minutos da conversa, aí achava pronto, é isso aí. 1 minuto, às vezes. Ai, caraca, né, mano? Mas enfim, né, as pessoas também... É que o fato de tudo ser passível de comentário, a pessoa quer comentar isso também, tudo, né? Puta que pariu, tudo quer saber de tudo, né? É, não, quer dar opinião sobre tudo. Pega uma, uma frasezinha sua de um podcast pra invalidar o podcast inteiro, sabe? Isso é muito chato. É o tipo de coisa que realmente chateia. Não no, né, no sentido de você ficar no banho chorando, como o cara, o Rafael comentou aqui, né? Mas chateia no sentido assim, esse cara não entendeu nada, sabe? Tipo, você invalidar todo um podcast de 2 horas, porque ele falou assim, pô, eu não gosto, eu não acho o Dark Souls tão legal. Pronto, pegou no calo do cara que ama Dark Souls. Já era. E aí tudo que foi comentado no cast de Elden Ring é invalidado pra ele, porque você falou que não gosta de Dark Souls. Aí ele perde o negócio, sabe? Sei lá, no meu quando eu tô escutando alguma coisa ou assistindo um vídeo e tudo, pra pessoa me fazer sair do conteúdo dele, é muito difícil, cara. É muito difícil. Ele pode ter falado uns maiores absurdos. Eu prefiro assistir até o final pra ver qual é, sabe? É, tem que estar muito chato. Dificilmente eu desisto também, mano. Pois é, porque se eu já tô assistindo, é porque eu o mínimo interesse você tem naquela opinião. Eu tenho, né, interesse naquilo, né? Eu quero ouvir, né? Mas esse negócio, ai, parei de ouvir com 10 minutos. Ai, cara, aí a pessoa ainda comenta isso. Foda-se, parei, né, de ouvir com 10 minutos. Nossa, mudou o preço do dólar. O Joãozinho parou de ouvir com 10 minutos. E agora, gente? Caraca, é o que eu tô falando. Baixa mais a guarda, mano. Você vai ouvir um podcast como 99 Vidas, que o objetivo é zoar, é ser nostálgico, é falar de paixão e tudo. E você fica com a guarda alta. Parece que você tá querendo ouvir uma palestra, um doutorado, sabe? Você não vai ouvir isso, né? Não vai ouvir no 99. É, você tá. Talvez você não escute nenhum podcast, entendeu? Isso, é... É, eu acho até que, por exemplo, a turma lá do Jogabilidade, que faz umas análises mais profundas, né, pra alguns temas, deve ter um ouvinte lá que escuta e fala assim, caraca, falou isso, não quero mais ouvir. Porra, é um saco isso, mano, é um saco. Mas, pra mim, hoje em dia, depois de tanto tempo de experiência, não afeta mais na minha empolgação de fazer ou não podcast, sabe? O que me motiva é mais é a conversa, é o papo, é saber que a gente tá entregando um podcast legal que vai ser companhia pra um monte de gente. E isso é o maior motivador. Se a pessoa vai achar ruim ou bom e não sei o quê, faz parte do jogo. Faz parte do jogo. Agora, se vier comentário ofendendo algum de nós quatro ou alguns nossos convidados, cara, não tem como a gente dar espaço pra essa pessoa no nosso site. Tem que banir, foda-se. Bin Ramone tá aí de prova. Aí ele fica mandando mensagem assim, perguntando, pô, o que foi que eu fiz? Se eu tiver comentado alguma coisa, eu deleto lá, não sei o quê. A pessoa que xinga, ela sempre esquece, né, mano? Sempre esquece, sabe? Nossa, não fiz nada. Caraca, maluco, né? Que loucura essa. Se a gente tivesse feito. Sorteamos, né? Tem o sorteio do ban mensal. Aí ele ganhou. Exatamente. Exatamente. Vamos lá, mais uma perguntinha pra gente fechar, pode ser? Mano, vai tomando coisa, cara. Eu rapidão, eu lembro dos últimos dele, que eu falei, porra, mano, não precisa falar assim. Ele tava, sei lá, xingando o Bruno. Aí o argumento dele era, não, mas eu xingo todo mundo. Aí eu falei, porra, então a sua justificativa que tá sendo pau no cu com o Bruno é que você é pau no cu com todos? Aí não tem como, mano. Isso. Tipo assim, que argumento é esse, tá ligado? Ah, eu vejo... Tiveram alguns comentários que ele fez que não foram muito legais, cara. Dizendo assim, nossa, claramente fulano tá passando por um processo na vida pessoal muito difícil, por isso que falou determinado assunto, por isso que tá calado na hora que tá comentando, sabe? O cara fica tentando desvendar a personalidade ou o momento de vida das pessoas. Pô, teve um que ele inventou uma teoria lá que os caras eram tretados com o Edu. Né? O Felipe e o Bruno eram tretados com o Edu e sabotavam o Edu, um bagulho assim. Como assim? Completamente total, mano. Caralho. Não, teve um que comentou porque o podcast do Super Mario Bros, né, que a gente fez. Meu Deus, que maluco. O Edu, ele foi muito participativo na edição, né? E eu falei assim, Edu, participe mais vezes, rapaz. Você é o editor, mas você também é um quinto participante desse podcast que tem um controle da edição. Então, tipo assim, quando alguém fala um absurdo, bota lá, bota a vinhetinha. Se alguém falou alguma coisa engraçada, bota a risadinha. Se alguém deu uma alfinetada no outro, bota o sonzinho. Se alguém tá falando um absurdo, coloca o sonzinho. Porque isso mostra uma... Além de ficar sonoramente engraçado quando você escuta, mostra uma participação da pessoa, entendeu? Do editor também na brincadeira ali, sabe? Eu acho que o editor, ele faz muito parte da essência do que é o 99 Vidas. E aí teve gente que comentou assim, nossa, claramente o Edu tem raiva do Bruno. É? Tudo que o Bruno comenta. Mas o Bruno tava falando que o tema do mar era simples, né? E aí isso pegou... É o famoso pegou no calo, né? Como é que é simples, né, esse tema, cara? Mas enfim. Só mais um comentário aqui no Orelha aqui. O mesmo Rafael do Kenny falou o seguinte. se você estivesse no corredor da morte e tivesse que escolher uma última refeição? Já lemos isso aí em outro lugar. Ué, a gente, acho que a galera fez a mesma pergunta que tava no... Ô, Rafael, tu reaproveitou aí, rapaz? Que você é essa, rapaz? Aí não. Tem outra pergunta dele aqui, mas a gente vai fazer quando o Bruno estiver por aqui, né? No próximo bônus. Não duvido nada que sejam de lá também, porque eu lembro que ele tinha mais de uma pergunta. Eduardo Bocel, como vocês acham que consegue separar o eu gosto do é bom? Como vocês avaliam a capacidade de vocês de separar as opiniões subjetivas das objetivas, principalmente nos jogos, mas no geral também? Então é uma boa pergunta, né? Ah, tem que ter bom senso, porque realmente tem diferença, né? Acho que eu gosto disso aqui, na verdade. Eu acho bem de boa também. Acho que não é nada difícil. É que nem quando eu falo assim, ó. As pessoas normalmente perguntam pra mim qual é o melhor filme de todos os tempos pra mim. Aí eu digo que pra mim é o Rei Leão. Analisando logicamente, em toda a história do cinema, será que o Rei Leão é realmente o melhor filme de todos os tempos? Talvez, num consenso geral, não seja. Pra mim, ele é. Então, pra mim, é a clara diferença do eu gosto do é bom. Pra mim, ele é o maior de todos, porque ele tem uma importância pessoal. Então, ele se torna melhor do que todos os outros. Poderoso Chefão, 2000 Odisseia no Espaço, o que você imaginar. Pra mim, esse filme vai ter mais relevância, sabe? Então, eu acho que é mais ou menos assim, sabe? É você saber reconhecer também, né? Tem um monte de jogo que a gente acha mais ou menos, a gente jogava e se divertia. E tem um monte de jogo que é extremamente elogiado que a gente não se diverte tanto, sabe? Acho que é muito nessa pegada. Mas tem bastante gente que confunde esse negócio de ele não gostar, a parada é ruim. Só porque ele não gosta, sabe? Acho que quanto mais velho a gente vai ficando, a gente vai tendo essa noção de falar, simplesmente, eu não gosto. Mas eu tenho noção que é bom, é bom, tá ligado? Tem seu valor aquilo ali. Sim, é engraçado ter essa noção, porque muitas das coisas que eu não gosto, eu não tô nem ali naquela área que as... Sabe, não tô naquela região onde as pessoas estão discutindo sobre isso, tá ligado? Uhum. Tipo, pessoas que gostam daquele produto estão falando sobre ele, discutindo sobre ele, consumindo coisas sobre ele. Eu que não gosto, eu geralmente não tô nesse espaço. Sabe, tipo, e eu digo isso muito da internet, né? Porque, pô, quando você tá conversando, tipo, na vida real, vamos dizer assim, com a galera, às vezes você chega nessa discussão, eu não gosto disso por causa disso, disso e isso, eu gosto disso por causa disso, disso e disso. Geralmente isso morre, né? Na internet que essas coisas geralmente viram uma discussão que não acaba, né? Sim. A galera não para de falar. Mas pra mim, a minha experiência é simplesmente não tá nesses espaços onde... Coisas que eu não ligo muito. Se eu não gosto de uma coisa, eu não ligo muito. Tem poucas coisas que, sei lá, eu odeio, que eu gastaria muito tempo defendendo o porquê que eu não acho bom, assim. Eu prefiro gastar o tempo defendendo as... Sabe, dando elogios pra coisas que eu acho muito boas. É que quando, por exemplo, você... A gente brinca muito isso sobre esse assunto no 99 mesmo, né? Principalmente quando a gente vai dar notas ali. Aí, por exemplo, o Felipe deu 98 vidas pro Sonic. Eu tenho que falar toda semana, tá, Felipe? Eu tenho um... Não tem problema. Um contrato sobre isso. Sim, com a SEGA. Eu tenho que falar toda semana sobre esse absurdo que foi no podcast Sonic 2. O Felipe deu 98 vidas. E aí, dá aquela sensação de que o Felipe não gosta do jogo, né? E aí você deu, caraca, 98 vidas. De 99, né? Mas é a brincadeira da nota, né? E aí é que nem a gente quando tá na escola e o professor dá 9,9 e não dá 10 pra gente. Será que é porque ele te acha burro? Não. É porque você é diferente não, também, não acertou, né? Porque 100% o negócio, né? Uma prova é diferente de uma nota pra um jogo, né? Você errou alguma coisa ali, né, pra ele te dar 9,9. Provavelmente. Mas... Uma nota pra um jogo, a gente tá falando de algo subjetivo, né? Inclusive, na avaliação popular... Segundo a avaliação dos ouvintes, o jogo tá com 98,8 vidas. Não tá 99 também. Mas também são muito mais avaliações. Tá mais perto de 99 que 98 ainda. Tá mais perto de 99 que 98, exatamente. Mas, cara, sempre que a gente vai opinar... Não existe, gente, opinião imparcial. A opinião sempre vai ser parcial. Sempre. A gente já teve essa discussão aqui em algum bônus, eu acho, também. Ou foi numa abertura, agora não lembro. Opinião de... Sabe? Por exemplo, review de jogo não é review de carro. Exato. É diferente, é um produto artístico, o videogame ele ainda é um produto, mas eu não tenho como mensurar, sabe, quantos quilômetros por litro um jogo faz igual um carro faz, sacou? É que vai de percepção, qual o tamanho, né, do porta-mala? Essas coisas assim não tem nada a ver com o produto artístico, né? Tem a ver com o produto mais de consumo mesmo. Que depende de outras vertentes pra você poder fazer uma análise, né? Depende da sua experiência pessoal também. Tipo assim, a galera fala, tipo, a experiência, a sua opinião pessoal não pode contar. Imagina a diferença de uma pessoa analisando um jogo de videogame, uma pessoa tipo o Bruno. 40 e tantos anos de vida aí, não sei quantos jogando videogame, fazendo jogos, um game designer. Isso. qual que é a visão dele em cima de um jogo. Aí você pega uma pessoa que nunca jogou um videogame na vida, jogou pela primeira vez e vai falar de um jogo. Você acha que vai ser igual a... Não, o tem mesmo como jogo. Análise não tem mesmo, como, né? E aí você quer que os dois façam análises objetivas da... Não existe, pô. Exato, exato. Não tem como, porque você... Quando você faz uma análise, você coloca todos os conhecimentos técnicos que você tem sobre algo, a sua experiência, a sua vivência também, ou, né? Às vezes nem isso. É, às vezes simplesmente a sua visão mesmo. Sim, sim. Tipo sim. Assim, ah, o Jandir foi do jogo lá, foi X. Essa é uma informação, ela vai ser imparcial. É. Qualquer comentário sobre jogador X ou Y já é a opinião do Jandir. E você leva coisas que não tem absolutamente nada a ver com videogame pra isso também. Sim. A gente fez um podcast sobre Super Mario Bros. E aí você pensa assim, imagina uma pessoa que nunca jogou Super Mario Bros. Que nunca jogou nenhum Mario, por exemplo. Nunca jogou nenhum jogo Mario. Mas jogou outros jogos de plataforma e tudo. Aí vai analisar o Super Mario Bros. Sem levar em consideração a época que ele foi feito. O quão importante ele foi para a indústria. O quanto ele revolucionou em diversos sentidos. Se você não tem esses conhecimentos, a sua análise ela vai ser extremamente superficial, né? É, porque você tem que levar em consideração. Eu não boto tanto a ideia do mérito do superficial ou não, porque toda análise tem valor, assim. Mas elas vão ser diferentes. Muito diferentes. Essa é a parada. Às vezes uma pessoa que, na verdade, nunca jogou um videogame, ela pode ter uma perspectiva completamente diferente da nossa e muito mais interessante, às vezes. É que se você não tem referencial, o que é que acontece? É a gente assistindo Deadpool e dizendo que foi o Deadpool que inventou a quebra de quarta parede, entendeu? É isso que eu tô falando, é o referencial muito, muito básico, entendeu? Teve gente que assistiu Fleabag, não foi Deadpool não que inventou, foi Fleabag. Caralho, maluco, não é possível, né? E aí são esse tipo de visão, esse tipo de comentário acontece quando você não tem referencial. E pra você fazer uma análise, você tem que buscar referencial, sim. Você tem que estudar, você tem que ir atrás, você tem que desenvolver. E isso leva tempo também. Obviamente que as primeiras análises, por exemplo, que eu fiz de filme ou de jogo, hoje em dia, são bem diferentes do tipo de análise que eu faço hoje. Porque eu tive a experiência, né? Com certeza. Passei pela experiência de ter assistido muito mais, de ter comentado muito mais. Quanto mais você faz... Mas você aprende também, né? Mas elas não são invalidadas, é isso que eu tô querendo dizer. Não são invalidadas. Eles são produtos da sua época, assim. Exato. Como boa parte dos podcasts aqui, por exemplo, a gente comentava... Tem muitos 99 vídeos antigos que a gente dá uma zoada pesada em diversos assuntos que hoje em dia talvez a gente não fizesse, sabe? Sim. Mas o quê? 99 vídeos também é produto da sua época. A gente passou por aprendizado, a gente sabe que alguns assuntos hoje em dia são mais sensíveis do que outros... E talvez a gente não comente, mas, cara, é isso. Não dá pra você imaginar que você já nasce sabendo, né? Você já começa sabendo. E não tem como, né? A nossa diferença é porque a gente tem um histórico aqui que podemos pegar, né? Tipo, vamos ver a opinião do Evandro sobre o jogo do Mario lá em 2011. Pode ser que seja a mesma opinião hoje em dia? Pode ser. Pode ser também que não seja mais. As opiniões realmente mudam. Por isso que eu gosto muito da série Remake do 99 Vidas. Porque a série Remake, ela tem um ponto que é muito interessante. A gente já falou desse jogo, ou dessa franquia que seja. A gente já analisou. E a gente, quando fez naquela época, a gente fez com um viés extremamente nostálgico. A gente estava falando pela primeira vez sobre aquele jogo. Hoje, já tendo passado, tendo falado de tantas outras coisas, a visão que a gente tem sobre aquilo... É, tipo, falar do Super Mario Bros. Já não tem mais a empolgação nostálgica para falar sobre o Super Mario Bros. Pela primeira vez. Não, a gente já falou diversas vezes. Então ela tira um pouco desse olhar, sabe, muito nostálgico. E aí a gente vai muito no objetivo. E aí tem um outro tipo de análise, né? Tipo, outro tipo de visão. É que nem quando você sai de um filme e você sai empolgado. Porque aconteceu uma cena maravilhosa no final. Aí você sai, pô, caraca, que loucura esse final, não sei o que e tudo. Aí depois de um tempo, aí você opina, faz o seu podcast, seu vídeo, sei lá. Depois de um tempo você vai começar a pensar, mas tem umas coisas ali no meio do filme que não são muito legais, né? Aí você começa a repensar, aquele 10 ele vai virando um 8, vai virando um 7 depois, sabe? Isso acontece muito com os filmes da Marvel, né? Que eles eram maravilhosos quando a gente acabava de sair do cinema e depois quando você começava a pensar, você começava a ver um monte de fura, tipo... Aquele Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Aquele lá do Homem-Aranha, você volta pra casa, que tem o Tobey Maguire e o Andrew Garfield. Que a gente foca na nostalgia da união dos três e esquece que o filme é cheio de furos. Demora pra acontecer algumas coisas e tudo. Mas enfim, é tudo experiência, né? Tudo experiência é a forma que você analisa. Inclusive, tem gente que consome algo e não faz uma análise logo em seguida. Fica maturando a ideia, sabe? Pra depois fazer análise. Mas isso depende de cada um também, né? O esfriar a cabeça também é importante, né? Enfim, continue mandando perguntas aí. No Orelo, né? Temos lá um espaço. É muito fácil de achar. Quando você acessa lá a página principal, tem lá o Ver Mural. O mural é como se fosse um fórum. Aí tem lá, envie perguntas, responderemos no bônus. Já tem lá muitas perguntas. Muito obrigado a todo mundo que tá mandando. Em algum momento a gente vai conseguir sanar boa parte deles. Lembrando que já tem perguntas aqui de 20 dias atrás, 15 dias atrás, né? Ou seja, vai ser uma bela... Aí em breve a gente deleta também e faz outro, um né? Um dia chega. Pra poder atualizar, exatamente. É isso, fechamos. Eu sou o Júlio de Filho. Eu sou o Felipe Mesquita. E eu sou o Evandro de Freitas. E esse foi o 99 Vidas Bônus. Nos encontramos na próxima. Tchau. I was born in a prison with no hope for escape. I got used to the silence as I stuck in my cage. You cannot miss what you have never seen before. Deep inside you know there must be more. You cannot miss what you have never seen before. But deep inside you know there must be more. I heard a voice, but I could not follow. It was a language I didn't know. I seen a lie and it used to blind me. Was it real or just a dream? No, you cannot miss what you have never seen before. Deep inside you know there must be more. You cannot miss what you have never seen before. But deep inside you know there must be more. And as I left, no one tried to stop me. So I learned I was always as free. I wanted to be. I was always as free as a bird. I was always as free as I wanted to be. But I was just too scared.